O número é 9, a bota 3 e 10, só não copiou a alternativa. Você está com a direita de ainda, com a espera de 95.16. Almeia, reporte no ponto de espera da Papá. Está 924, solo 04, direita é solo 1211. Zono 1, maná de espaço. Solo, Ramonagem 4, livrou. Bom dia. 24, bom dia. Alfa, repórter da Cidade Leste. Alfa, Cidade Leste, Ramonagem 4. Até a posição, Alfa, Charlie, Mike. Azul 439, está pronto para o site 91 a bordo, 4:50 de autonomia, está alternando Ribeirão Preto. 7-1, Ribeirão, 4:50. Pátio 3-1 no Índia, ponte espera, torre 1895, ajuste no 096, boa viagem. 3-1, o ponte espera da 1-0. 1895, grato, bom dia, Azul. 430 na escuta da torre. Na escuta da 3230. Tá pronto. Tá pronto, pessoal. Tá pronto. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 060 graus 04 nós. Alinha e decola da 1-0, tá 3-2-3-0. Nossa escuta, azul 4-2-3-1. Passa um táxi lento no pátio 3, só pra dar passagem na navegador que vai ingressar no pátio. Tá, sim, vai fazer um pátio lento pra dar passagem na navegador, azul 4-2-3-1. Voo 9924, Juliette, portão 02. 02, do... Maralho 4. Salvador. 62 no 1, só um instante pro push. Só pra informar, a gente recebeu outra DLA aqui da, pra 57 da mesma. Salvador, é o Mike Yang Fox? Mike Yang Fox, cliente do término do reboque, bom dia. Graças, bom dia também. Controle, bom dia, o helicóptero Papa Romeo, até o Juliette Serra, decolado pista 97, acionado 01-97. Papa Romeo, até o Juliette Serra, mantenha-se visual no mil pés, direto plataforma de Manati, reporte 20 milhas afastado do VOR de Salvador. Direto para a plataforma Manati, reportará 20 milhas afastado. Salvador, bom dia, voo 090, 380, com. Salvador, bom dia, voo no 372, forma não November. Chama o Paulo? É o voo no 372, informação November, posição 1-0. Voo no 372, poderia confirmar o horário de plano? Ao 1-1-2-4, o voo no 372. Ok, 7, 1, 2, 4, só um instante. Vou checar aqui no sistema. Postou o plano, só um minuto. Salvador, 3830, decolou, vai passar 1500 pés. 3830, contato radar, sul para nível de voo 330, via saída PUCA. Via saída PUCA, 330, 3830. Gol 2199, complexo semi-torre 118, decimal 95. 2199. Qual a informação novembro é a frequência do solo 211? 211. Papapapá, Alfa Charlie Mike, decolar 210, controle transfero 208. Confirmando 208, Alfa Charlie Mike. O Azul 4039, por favor. Afirmo, bom dia. Próximo ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, Azul 4039. Mantenha o ponto de espera, Azul 4039. Gol 2199, na escuta. Bom dia, na final, 2199. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 050 graus, 049, ajuste no 0, 16. Leve pouso a 10. 2199. Jargo. Quiete, Alfa Charlie Mike. Na escuta? Tá na escuta, 972. Entrei em contato com a ES, a mesma solicitou que entrasse em contato com... ela por causa que teve alguma divergência na rota do seu plano. Eu fiz a companhia pegou uma THG, porém a THG não foi aceita porque foi outro erro. Poderia entrar em contato com a companhia para sanar esse problema? Prossigo, entrei em contato agora, obrigado. Via 2000, passará estabilizado via LS-X3, tá? Para 604. 0-4-4-6-1. Papapapal, Faxarri Michael, controle. Prossiga, controle. Entendo que vai cumprir a restrição superior da subida à árvore. A aeronave tem performance para passar por cima. Gente. Alfa Charlie Mike, tráfego 10 para 11 horas, 40 milhas, rumo nordeste, cruzando 115 em descida para 5 mil pés. É um Airbus 320 da Oceanair. É tráfego para cruzamento próximo à Itália. Confirma, 6312. Copiou, Alfa Charlie Mike. Afirmativo, senhor. 6312, tráfego. Uma hora, 435 milhas, rumo oeste, cruzando 060 em ascensão. É um Embraer 121. Tráfego próximo a Itapu para cruzamento. Alfa. 299, bom dia, Alfa. Repórter da Juliette. Alfa até onde? Parte da Juliette. Alfa da Juliette, a porta. Autorizado, decolagem pistola 0, vento 030 graus, 049. Ele decolagem no 0403. Elefa 5143, transponder. O controle operando hoje em 1208. Zero, 095, correto, confirme para o portão. Não, tá no parte 3. Tá na remota do parte 1, é isso? É, do parte 1. Suficiente. É, chama a próxima. Chama. Decolado aos 105, controle transfere 1208. 208, bom dia, obrigado, Azul 4039. Zero três norte. Suba e mantenha nível de voo 340, saída via da Elf. Sobe pro 340, Nadael, Azul 4039. Juliette, do 299. 299, Juliette, portão 612. 612. Vento variável 039, decolagem autorizada, pistola 0. Olho Azul 4039, pode voar lenta? Prima, prima, 372. Recife 390 autorizado, decola da 190, curva à esquerda. O Cajã Maracaju, pode Aracaju, voa direto Recife. 5145 transponder, controle 208. Você, 372 autorizado Recife, nível 390, conforme plano, decola na PUC, Cajã Maracaju. 5145, controle 208. É, o transponder 5145. 5145, positivo, na 373. Correto, posição 10, chama. Tá pronto para o busca de estacionamento, vão na 373. O 10 autoridade, chama o ataque. Meio, chama o ataque, 373. Para localizador 6312. O ajuste confirmando é 1-0 no meio, é isso? 1-0 no meio, 1016. 1016, obrigado. Salvador, bom dia, Xané 62-1. Xané 62-1, contato radar. Saída da El, vigilância. Precisa da presença do ar, temos traço agora só frente. Ok, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, tá? 3859, informação 90. São 3859, desça e mantenha 4 mil pés. Chegada bom, 1016. Para 4 mil, chegada bom, tá? 3859. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, controle. Passo aeroporto, chame 123455 para autocoordenação, na escuta, mensagem de pouso e o regresso via corredores. Autorizado Guarambi, Alfa Charlie Mike. Papá Romeu Golf pronto para táxi. Papá Romeu Golf pronto táxi. Seu papá Romeu Golf. Motorista BR-211, pedido da restrição de nível 100 a 130 meia Salvador. B21, essa restrição ela é válida apenas para as débitos da pista 22. Ah, obrigado, então, direto ao nível 30, chamei B21. O localizador 6312. Trânsito 6604. 95. 9198-95-6312. Torre Ocean 6312, final ILS. Tá, 10. Ocean 6312, final ILS. Pouso autorizado, pistola 0, vento variável 03, nós ajustamos 0 no meio. 0 no meio, pouso autorizado, confirme por gentileza a pista molhada. A pista encontra-se úmida. Até peço para o senhor, por gentileza, após o pouso, retransmitir essa informação. 7, 6, 3, 2. Bate 1 no Índia, ponte 0, ajuste 895, ajuste 0 no meio, Goiás. Bate os 295, pode ser, obrigado. Boa tarde, bom dia, 3x2. O tá? Pode acionar aí para o táxi, tem na torre, 295. Ingresso a Gilete, portão 07. As Azul 4039, chame Recife em 1251. 25, Ouro, bom dia, obrigado, Azul 4039. Salvador, bom dia, no 372, no ponto zero da 10, está pronto. Gol no 372, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém pistão no zero, no 372. Solo aos 25, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1, via Fox, trote. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1372, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável 032. Iniciando 1-0-1-3-7-2. Pené, bom dia, taxi de Alfa, repórter da Cidade Leste. Alfa, reportagem de Cidade Leste, 3-1. Suba e mantenha nível de voo 220, Cidade Mike. Xaner 6211, chame Recife em 1251. 251, Xaner 6211, obrigado. Salvador, está 32, de trás. Alfa Charlie Mike, suba e mantenha nível de voo 220. Chame Recife na frequência 128, decimal 8, alternando no 260. 228-260, alfa Charlie Mike. Controle Salvador, TAM 3250. TAM 3850. 3250, a possibilidade de passar selo abaixo de 4000? Seria o TAM 3859. Positivo. TAM 3859. Esta é 2 mil pés, livre ILS, dispensado, liberado da restrição de altitude de zelo. Sempre para 2 mil pés, está 3259. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 1372 na Apuca, Jambo, Aracaju, cruza 2 mil. Papá, na mais forte. Leste 1-2, papel B, locado 01-234 no transponder, mantendo a BR-324. Papá, papá, Lima, mais forte. Segue visual para Serra Uísque Delta Lima. Vai prosseguir direto? Sim, Delta. Evite o setor de Simbra, utilizando o cruzamento entre Luna e Simbra. 1016, o ajuste, reporte visual com o local de pouso. Declarar o cruzamento entre Luna e Simbra. grato pela informação e uma mais pouco. Salvador, bom dia, eu sou o 9005. Esse aí mantém o nível de voo 050. Fui na proa de Itapes para interceptar a chegada Mari. Ajuste no 0 no 6. 0 no 6, Mari está iniciando para 050, 9005. Salvador, está 3259. A possibilidade de voz está presente, Duna? 7-1, mantém o perfil da chegada, está 3859. Mantém o perfil. Lima Mike Fox, Trot, qual é o tipo de equipamento? Alfa Terra 50, Lima Mike Fox. Gente. Lima Mike Fox, confirme o horário que efetuou a notificação. Tá, 1135, senhor. Romeu, Golf, decolado aos 6-1, no controle transfero 1208. 1208, Romeu, Golf, grato. Romeu, Golf, decolou da 17, cumprindo o perfil da arma. Papá, Romeu, Golf, suba e mantém nível de voo 220. Vai efetuar a restrição superior? Afirmo, senhor. Sim, temos tráfego. Positivo, temos condições de cumprir o perfil da saída, sem restrição. Então, 3859, autorizada final pista 10, aporte estabilizado no localizador, helicóptero na região de Duna, 510, não interferirá com a sua aproximação. 3859, ciente do tráfego, autorizado em alerta para reportar estabilizado. Papá, Romeu, Golf. Autorizado voar na proa de Elefa em ascensão para livrar tráfego. Elefa em ascensão para o 220, o Romeu Golf. Tente frequência livre de Mamãe Fox, ótimo. Grato. 3179, só um minuto para iniciar o curso. Então, 3859, chame torre no noite decimal 95. 3859, 9, bom dia. Gente, só um minuto pra cópia, eu acho que vai conseguir. O Hotel 3179 já pode iniciar o curso de chama, tá? Tem a oferta o aprode de Adolfo para interceptar a chegada na 3 de mundo. Bom, 1372, chame Recife, frequência 126.85. Recife 2685, voo 1372, grato, bom dia. 105, decola da 17 curva direita, no perfil, no, segue no corredor Axé. Inicialmente restrito ao 1.500, 1.000 pés, até a liberação do controle. O transponder é 5136 e o controle 20.80, o assegou seguido. Poderia só confirmar o BOB novamente? Após a passagem do Airbus da Tana, sinal da pistola 0, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. E após o pouso do nosso colega, ele mantendo 0, vamos 095. Azul 9005, desça e mantenha 2000 pés, 1016, azul do localizador. 2016, informaremos localizador 9005. Autorizaria avião para o motor? Uma 1. 2-1-1-3-8-5-9. Estado de vitória da polícia. Direto, pista, motor de velocidade. 5-9, Alfa, reporta esta jet. Alfa, jet, reportará 3-2-5-9. Em função de tráfego, deverá regressar para o de Elefa, mantendo Elefa. Opa, para o de Elefa. Uma 095, autorizado de decolagem no 0, vento variável 039. E decolagem no 0, com 095. Sim, 179, autorizado o táxi, 41 Indy, Porto Zero, 1895, ajuste 1016, Goiás. Repetir informação 3179. Claro, autorizado o táxi pelo Pátio 1, Índia. No ponto de espera, 2895, o ajuste 2016, uma boa viagem. Partiu no Índia, no ponto de espera, 2905, 3179, tá? 095, decolar 240, controle 1208. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 1095. No 095, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Via Arbor para 360, gol 1095. Então, 3179, autorizado, direto, decolagem pistão 0, vento variável 039. Sempre alinhado, decolagem 0, 3179. Hotel Juliette Serra, temos previsão de tráfego para a decolagem da 17. O voo deverá seguir corredores. Liberado para seguir Farol da Barra, ingressando no corredor Axé Bonfim, no través de Paris, e prosseguir rotatória. Então, Juliette Serra, sendo o código transponder 0127-1016, ao ingressar no corredor Axé, no meu pé no Farol da Barra. É o 3732, desça aí, mantém nível de voo 050. Mantém o perfil da chegada, 1016 horas de ajuste, tá? 3732. Até o Juliette Serra corrigindo, vai ingressar no Axé, no sentido Bonfim. Firmo, vai ingressar no... No Axé Bonfim, para prosseguir até, através de Paripe, para não precisar prosseguir até o Veracruz, ingressando no corredor. Temos previsão de tráfego no sentido contrário, deverá inicialmente seguir no rumo do litoral da Cidade Baixa, até a região de Paripe. Afinal, desta vez estou a 090-05. 9005, chame tudo em 198 decimal 95. Tá bom, Fiquilo chamou o solo, chamou a torre. Tá sim, tá vendo? Tem que chame táxi. 620, vigilante. pro 3179, sobe 320. Autorizado subir até o 320 via da El. Via da El 320, 3179. Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, chame o centro e clique na sequência 128 decimal 8. Secundário 125 decimal 45. Gol 905, solicita pro de Bosco. Gol 9095, mantenha ainda o perfil de subida, chame o centro recife na frequência. 6.85, ao término 12545. 2685, 12545, bom dia. Eu chamo a torre. 095, controle de regressão. Gol 9095, controle. Pieck Guardião 01 no tempo AB de 3, peça Ricardo Comandante pro Nordeste. Caixa quantas milhas de Salvador? 5 a 10 milhas. Ciente, reporte pronto para ataque, o Guardião 01. Assistindo 096, reporte no ponto espera da Oscar. Reporte no ponto de espera da Papá com 08 no PAB. Presente autorizado, decolagem com setor Nordeste, Guardião 01 aguardando transferência. Preso Nuno, autorizado 2 mil pés, ILS, acusando localizador, pista 10.016. Localizador, Chaner 6311, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo norte, corrigindo nordeste. Mantendo no meu pé, é um helicóptero, não interferirá na sua aproximação. Salvador, muito bom dia, 9005, né? 9005, Patrícia Alfa, aqui no Pátio 3. Fique até com o Salvador, Pátio. Alfa, aqui no Pátio 3, será bem. Guardião 01. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, reporte para regresso, indo no litoral norte de Salvador, até aproximadamente 10 milhas, confirma. Afirmo, afirmo, retornará para o regresso. No corredor forte, haverá necessidade de acender para 1.500 pés. E na eventual necessidade, informe-nos para a autorização. Confirma para o Zerona, por gentileza. Na eventual necessidade de ascensão, informe-nos para autorização de ascensão. Informará para autorização, Guardião Zerona. Controle, o avião 01, ingressando o corredor forte e para ascensão até 1.000 pés. É livre, guardião 01. Livre, 1.000 pés. Prepare a pulsa, só um instante para fora. Pulsa, na sua estuda para a porta, né? 312. Hotel Juliette Sierra, está livre para seguir rotatória, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. Autorizado da presente rotatória, Hotel Juliette. Estabilizou a express, canal 661. 631, chame a torre 1 no 8, decimal 9, 5. 295, torre Salvador, bom dia, Chanel 661. Patanguas Golf Kilo, pronto? Vento 080 graus 069, decolagem autorizada. Chanel 6311, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Está aguardando a Chanel 6311. Salvador, bom dia, o helicóptero Papá Romeu, Hotel Juliette Serra. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, bom dia, autorizado final do 97, reporte na vertical da RMAR, vento prossegue 080 graus, 079, ajuste 10 no meio. 10 no meio do ajuste, livrou o palito, corpo 2 do rotatório, está livre final da onda. Vento, Hotel Juliette Serra. O Chanel 6311 informa um tráfego à sua direita, decolou da pista auxiliar, um Charlie 208, se afastando para o setor sul, não irá ser ferido o seu pouso, autorizado pouso pistão 0, vento 090-089. Autorizado pouso 10, Chanel 6311. 125, decimal 1. Recife 251, 3179, graças. 153, corredor axé restrito no 1.000 pés, a liberação do controle para acender 1.05 e chame o mesmo 1.208. Perfeito, 1.05, corredor axé, chama controle 1.20, décima 8, basta golfo quilo. Assim, tem informação Oscar para Brasília, nível 300, solicita autorização de tráfego. Número 24, prepare a bota. Acostando, perfeito, irmão. 1.000 pés, mantenha o corredor axé, reporte no farol da barra, assine o código transponder 5136 na posição normal. Gente, corredor axé, 1.000 pés, reporta lá no farol da barra, 5136 transponder, eu acho que é golfo quilo. Oscar Golf Kilo, informe quando pronto para voar ou em condições para voar direto com pista. Mais. 7, autorizado pouso 7, vai virar final. Vai embarcar para baixo, até o direito. Oxana 6311, no solo, ao 55, direita a eco, solo 121, décima 1. 21. 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1895, 3-1-9. Retriz no 1, bom dia. Alfa, reporta antes da direita. Alfa, antes da direita. Retriz no 2, copia. 4-3-3-0-4? 2. Retriz no 2, autorizado para Recife, 350, nível. Decola da 1-0, curva à esquerda. Perfil da Pucajão, Maracaju. Pode dar a Caju conforme a rota do plano. 5166 transponder, o controle 1208. 1208, está bom com o piloto. 20. 350 para Recife. Decola da lente curva esquerda na Puca, Jamaracaju. 5166 o transponder, 1208. O controle, o outro, né, 3-1-2-3. Estou confirmando o nível que eu não copiei, 3-5-0. Correto no 3, chame pra lá. Falou, fala do meu avião, muito bom dia, tá 3663, tá na ponte 5. Bom dia, 3663, na ponte 5, aguarde cópia, prepara daí o 02, que é fácil. Guardando. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, de retorno para Salvador, retornando aos 500 pés. Guardião 01, voe no rumo da rotatória. Aguarde transferência. O guardião mantendo a estrada do coco, visualizando a condição do trânsito aqui próximo ao pedágio. Salvador, SAN 3732. SAN 3732, bom dia, tráfego ajustado. Autorizado pouso, pistola 0, vento 060 graus, 08 nós. Ok, autorizado pouso, cabeceira 10 com ajuste 106. SAN 3732. Guardião 01, chame sorrindo no 95. 3895, grato. Transmonde, controle 1208. Autorizado 3 para se dá presente, então autorizado direto pátio do Grécia, sem interferir com o eixo de decolagem pouso pistão 0 e sem interferir com o Airbus da tona final da pista 1-0. O guarda 1-0-1. Sem interferência com a pista 1-0, tem o Airbus na final. Pátio do Grécia, guarda 1-0-1. Para check 050 graus 079. Só 3-2-3-3-7-3-2 na escuta da torre. Afirmativo, prossiga. Informa um tráfego sentido rumo oposto para pouso no pátio que não irá interferir no seu pouso na pistola 0. Vento para check 050 graus 07 nós. Ajuste no 096, o helicóptero, o pouso está autorizado. Ok, autorizado o pouso, já está 3732. 060, Mário. Índia, prossiga. Já que o Índia, só um instante para a cópia. Prepare a árvore. Tá o número dele. Pode acionar e chama o acionado para a costa. O 2196 pronto? 2196 pronto para a costa? Pronto, 2196. É, Voo 2196, está autorizado para Porto Seguro, nível de voo 360, refere o ISC 50 até BDEV após direto. Decola da 190, curva à direita, no perfil da DAEL, Leda, BDEV. 5171, transponder, controle 208. Autorizado 360, Salvador, 3304 para Fusca Equipamento. 3304, posição 7, 2A, Xenatec. 7304. 732, Sol 01, direita, Sol 1, 21, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 1, 3, 7, 2. Projeto Brasileiro 2027, informe tipo de equipamento, pessoas a bordo e altitude. Vai estar indo 500 pés pelo litoral, está com 5 a bordo, está com autonomia de 1 hora, 2027. Gente, qual firme? É um Alfa Sierra 65 ou um Alfa Sierra 50? É um Alfa Sierra 65 e mais um minuto vai estar decolando na esteira o evento Brasileiro 1030, que é um esquilo. Gente, confirme transponder acionado 2027. Está acionado 2000, acionará 2007. Acione transponder 0127, Exército Brasileiro 2027. Mantenha a linha do litoral 507, reporte no través do farol de Itapuã. Botará no través, acionará 0127. Doutor Salvador, bom dia, voo no 891. 291 no destino autorizado até o nível de voo 070, chegada a Mari. 070, chegada a Mari. Esse da informação, posse da voo no 891. Já aqui no IT está autorizado para a Serra Novembro, Golf Índia. Nível 340 inicial, veio pelo 17. Decola da 17, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, 5161 transponder e o controle 1208. O transponder é o 5161, poderia confirmar o parte para ouvir? Pelo código 2027. Acionará 0... 2027. Afirma, 2027.